dentro do barraco eu relembro várias fitas de manos que se foram como era na antiga. Muita diversão, passei um tempo no veneno do passado. Restou o aprendizado, tá valendo. Tropecei, pode crer, mas me ergui. Sobrevivi até aqui, pois o Senhor é por mim. Orgulho pro meu pai, sempre longe do errado. Na escola, enquanto vários sendo derrubado, não deixei me levar pelo brilho dos cordões. Minha coroa na igreja, valeu as orações. Adolescente inocente, eu nem sabia do valor. O tempo passa, a gente vê, importante é o amor. Simplicidade, humildade, respeito na quebrada. Ajudar ao próximo, seguir na caminhada. Olha o sorriso do moleque ao ver seu pai chegar do trampo. Alegria do Senhor no caminho mais humano. Obediência aos mandamentos, alicerce da família. A palavra do Senhor é o alimento pra sua vida. Tijolo por tijolo eu construí meu império. Agradeço cada dia, meu Senhor, meu castelo. Torre forte ao Senhor. Quantas vezes ganhei um livramento, a ilusão me seduzindo pra uma vida de tormenta. Adolescência complicada, só Deus sabe o que passei. 25 de idade foi difícil, mas cheguei. Orar por meus irmãos, pregar a salvação. Pra muitos é loucura, mas essa é minha missão. Correndo pelo certo, aquele salve pra quebrada. Consideração, não há dinheiro que pague, eu tô ligado como é. A luta tá difícil, se não tem Deus como o castelo, tá de frente pro abismo. O mundão oferece o que agrada os irmãos. Verdadeiro é aquele que mantém limpo o coração. São cenas de um Brasil que me dá força pra meu rap escrever. Vida bandida conheci, mas não quis me envolver. Premeditando meu caminho, redigindo uma história. Tracejando o presente, montando o certo é vitória. Sigo firme, se tropeçar não cair, porque além dos aliados, Deus corre por mim. Tijolo por tijolo construí o meu império. Agradeço a cada dia, Senhor, o meu castelo.